teve agora, tu largou tudo. É, o Zé não teve, nesse ponto ele... Bom, pelo menos você é um belo advogado de tá, né? Agora acho que a advogada... Assim, eu tenho colegas como sou procuradora, a advogada de tem uma atenção lá. No seguinte sentido. Aí eles queriam alguém, Zé? Não, não. Assim, o debate institucional é, cabe a AGU defender a presidente nesse caso? Está defendendo a pessoa ou... Se defende a União, entendeu? É a pessoa do governante ou é a União, ente jurídico? Tá. Então tem isso. Eu olho para cá, como é que é? Eu olho para você... Vai aparecer perna? Vai... Não? Ótimo. Então passa a relaxa. Nós vamos dividir em três pontos aqui. Me conta. O primeiro é esse negócio do papel do Supremo como corte constitucional. Segundo, essa questão do fim da corrupção, uma visão sistêmica, a gente tem que atender essas demandas da população. E terceiro, os riscos atuais do recuo aí, os avanços nessa área de direitos humanos. Tá, ótimo, excelente. Eu apresento ou você coloca depois? Ah, eu queria sair como professora doutora da PUC. Professor da PUC, direito constitucional. Acho que procuradora também? Não, procuradora, eu prefiro não. Não, não, tá. Não, eu sou, mas eu não, sinto sim. Livre. Na PUC eu dou um jeito, eu posso. Tá certo, mas eu não levo processo, pelo menos. No outro eu levo quando eu vou. Professora doutora da PUC. Isso. Encontrei o Marco, eu fiz uma crítica ao Márcio Elias aí. Sim. Eu gosto dele também. Encontrei ele no aeroporto, ele veio sem graça. O meu assessor ia mandar um convite aí, mandei mandar um convite para você, para despedir. Daí nem disse que você me criticou, mas eu falei, não, isso foi claro, não tem nada de pessoal aí. Então, na PUC eu tenho independência, como professora é a melhor profissão que tenho. A gente tem liberdade de cada, falo o que eu acho. Depois? Tá. Flávia, essa discussão sobre o papel do Supremo como corte constitucional, em algum momento se praticou aí o ativismo judicial dele, mas nessa fase do impeachment, qual tem que ser o papel do Supremo? Analisar o mérito da questão do impeachment ou não interferir com a Câmara? Eu entendo fundamental que o Supremo se reafirme como corte constitucional e no tocante ao impeachment, eu endosso a tese, cabe ao Supremo tão somente a vigilância e o monitoramento do procedimento. Porque pelo regramento constitucional, o mérito, o processo e julgamento compete privativamente ao Senado Federal. Então o papel do Supremo é avaliar se o procedimento está adequado, se foi observada ampla defesa, o contraditório, ou seja, é muito mais fiscalizar o procedimento, porque o grande nó aí é que o crime de responsabilidade não é um crime que está no Código Penal, que é tipificado pela legislação penal, que requer precisão, objetividade. O que nós temos a respeito do impeachment? Nós temos três instrumentos, a Constituição de 88, que define de forma muito elástica e ampla, no artigo 85, até o caput de prevenção, crimes de responsabilidade, os atos do presidente que atentem contra a Constituição, especialmente contra, aí vem, desde probidade, o livre exercício dos poderes, lei orçamentária. E a Constituição prevê que uma lei regulamentará o crime de responsabilidade. E o ponto é que, lamentavelmente, o nosso legislativo foi incapaz, nesses mais de 25 anos, de adotar uma lei pós-88 para regulamentar de forma adequada. Então, nós herdamos uma lei de 50, que, no meu entendimento, ainda torna a situação mais crítica, porque amplia mais que a Constituição o que seria o crime de responsabilidade, como, por exemplo, falta do decoro no cargo, termos extremamente amplos. E temos a questão regimental na Câmara e no Senado, é tudo que temos. Então, mas o Supremo, em tantos momentos aí, ele na falta de leis, aí, ele criou uma jurisprudência, inclusive em áreas de direitos humanos. O que ele não poderia criar aqui? Eu vejo aí que no que se refere ao impeachment, o Supremo tentou ser cauteloso no sentido de seguir e ser coerente com a sua jurisprudência. Então, nós tivemos aí o leading case, caso Collor. Então, nós temos uma bagagem aí fomentada pelo Supremo. Houve lacunas. Eu creio que o Supremo, por exemplo, no caso aí do voto ser aberto, me parece adequada essa decisão. No que se refere, na minha modesta opinião, a necessidade do Senado avalizar a admissibilidade pela Câmara, eu, pessoalmente, na leitura que eu faço da Constituição, não extraio isso. Quer dizer, o Supremo ali... Terminaria na Câmara? Não, não. Há duas fases do processo de impeachment. A primeira fase é a mera admissibilidade. Ou seja, cabe à Câmara admitir por 2/3 dos votos seus membros, são 513, 60% dos votos, que haja o processo de julgamento pelo Senado. E a Constituição prevê que a competência privativa da Câmara autorizar que o Senado processe e julgue. O Supremo, quando decidiu e tentou clarear um pouco essas penumbras da legislação, entendeu que cabe ao Senado, após a autorização da Câmara, o Senado não estaria obrigado a processar, teria liberdade de processar ou não, votando e deliberando por maioria simples. Quer dizer, aí é uma interpretação do Supremo. Eu vejo aí que, no que se refere ao ativismo, eu vejo com ótimos olhos o papel de concretizador da Constituição no campo dos direitos. Por quê? Porque eu creio que o Supremo é o guardião da Constituição e deve não só ocupar um papel defensivo, mas também protagônico na implementação de direitos fundamentais. Então, muitos temas chegaram ao Supremo, foram deslocados à arena judicial pela inércia, pela inação dos demais poderes. Então, eu estaria ao menos dois temas da minha área. O tema das uniões homoafetivas, é um tema que não tinha, estava estagnado, refém que estava das bancadas religiosas, e a temática da antecipação terapêutica do parto em caso de encefalia fetal, mais um tema refém das bancadas religiosas, que foi deslocado ao Supremo. Eu entendo que aí o Supremo atuou de maneira corajosa, mas fez triunfar direitos em face de conjunturas majoritárias desfavoráveis. Vamos pegar um pouquinho do ponto de vista da estabilidade democrática. Se nós tivemos aí desde a redemocratização, independentemente de linha política de presidentes, movimentos que, quando o presidente perdia a maioria no Congresso, aconteceu na Venezuela com o Carlos André Pérez, considerado liberal, com o Collor, considerado liberal, você tinha uma campanha de mídia. Os grupos de mídia, naquele momento, substituem a sociedade civil, que estava emergindo aí da ditadura, fazem uma campanha sistemática e depois você tem um julgamento político no Congresso. À medida em que você não precisa mais caracterizar o que é crime de responsabilidade, porque a gente está vendo que qualquer desculpa serve aí, você não torna muito vulnerável o poder do voto direto. O presidente não fica muito vulnerável as maiorias ocasionais do Congresso? Eu concordo. Eu acho que nós estamos enfrentando essa tensão desta vulnerabilidade. Por quê? Pelo regime presidencialista, diversamente do parlamentarismo, que o primeiro-ministro ou a primeira-ministra pode, por uma moção de desconfiança, perder o cargo a qualquer momento, ou seja, perdeu a sustentabilidade política, cai. Isso. Aqui é diferente, no presidencialismo não basta tão somente a falta de sustentabilidade política, há de ter um motivo. A dificuldade aí, eu digo pelo ponto de vista jurídico, é delinear o que seriam os crimes de responsabilidade. Por quê? Há uma abertura constitucional e a legislação, como eu disse, da década de 50, não é capaz de fechar o cerco, de esclarecer pontos que ficam realmente uma vagueza indesejável. E aí nós caímos no poderio do Congresso, da Câmara e do Senado. Porque, realmente, eu estou com aqueles que dizem, nós não estamos no parlamentarismo, lá perdeu a sustentabilidade política, tchau. Lá qualquer motivo, não necessário ter uma irregularidade, uma improbidade. Mas se você não julga o mérito da improbidade, qualquer motivo pode ser motivo. Já vi 5 ou 6 motivos então, que apresentaram. A improbidade, aí é que eu vejo que a Constituição teria que, ali a lei teria que ser refinada, porque se nós avaliarmos o artigo 85 da Constituição, quando define o crime de responsabilidade, abre hipóteses, há algumas que interseccionam com crimes. Eu te dou um exemplo, exatamente esse, probidade administrativa. Se você for no Código Penal, há crimes contra a administração, dentre eles, corrupção e outros. Então, muitas vezes, o que nos confunde até aos juristas é que há, por vezes, uma mescla. Ou seja, pelo regulamento constitucional, há uma clareza no seguinte sentido. Crime de responsabilidade, a primeira fase de juízo de admissibilidade pela Câmara, processo de julgamento pelo Senado. O que se diz é um crime político-jurídico, submetido a um julgamento político. Crime comum também requer, se for cometido pelo presidente, o juízo de admissibilidade pela Câmara e o julgamento pelo Supremo. Qual é o nó que nós estamos enfrentando agora? É que, em especial, probidade administrativa também poderia, em tese, incidir como tipo penal, como código penal. E aí é necessário toda a precisão jurídica, o cuidado. Então, é por isso que o Supremo a todo tempo tem sido chamado a resolver. Agora, em tese, o que nós aqui em direito constitucional, quer dizer, literatura, doutrina, quer dizer, o que é claro é crime de responsabilidade tem natureza política, crime, infração penal comum tem natureza jurídica, cada qual é julgado por uma casa. Um é Supremo, o outro... Então, esse que é o nó. Eu não sou um jurista, eu tenho só pegar a política e o bom senso aí do cara. Né? É, se a ideia não é você deixar o princípio, é o presencialismo não tem voto de desconfiança, uhum. Você não pode deixar nas mãos da Câmara, e se, digamos, o Supremo não entra no mérito e a Câmara pode definir a seu bel prazer o que é crime de responsabilidade ou não, você não tem um julgamento. É, vamos pegar o seu colega, uhum. Zé Eduardo, uhum. Fez uma belíssima apresentação, defesa na Câmara. É, apresentou um conjunto de argumentos jurídicos. Uhum. Se a decisão é política, o pessoal vai jogar para fora os fundamentos jurídicos dele. Então, você tem um parlamentarismo de fato aí. Exato. Acho que na Câmara... Agora, quem julga, na verdade, não é a Câmara. A Câmara pré-julga, eu diria. Pré-julga. Sim, sim. Porque quem vai realizar o julgamento é o Senado Federal. Vamos pegar um outro fato. Agora, só uma questão. Tá. Perdão. O que eu acho complexo, além de tudo que nós estamos falando, eu, na verdade, tenho mais incertezas e dúvidas, não é? Estou aqui expondo incertezas e dúvidas do hibridismo, do impeachment, que é jurídico, mas é político, e que muitas vezes imbrica com o jurídico, sobretudo no caso da probidade. É, essa sensação de injustiça, quando muitas vezes se vê algo, como você diz, bom, vamos tentar enquadrar a qualquer modo. O papel do Supremo, agora você imagina a crise institucional, que nós já estamos vivendo, perdão até de antecipar isso, quando eu, como eu digo, no Brasil agora nós temos que nos atualizar a cada segundo, né? Acabo de ler que o Movimento pelo Brasil Livre vai protocolar um pedido pelo impeachment do ministro Marco Aurélio. Por quê? Entendeu que adentrou no mérito da decisão da Câmara, que não cabia à presidência da Câmara já arquivar o pedido de impeachment do vice-presidente. Caberia tão somente fazer uma avaliação formal e não privar o plenário de fazê-lo. Quer dizer, aí vem o princípio do colegiado. Então, qual é o nó aí? Aí a minha angústia, compartilhada com a sua. A minha angústia é, por que é importante, eu acho, ter clareza dos papéis institucionais? Para evitar tensões como, imagine, você, a Câmara autoriza, porque a Constituição diz que é papel dela. 503 deputados e tudo mais, quer dizer, de um lado, há esse argumento. 503 deputados, e tem comissão, e vai para o plenário e tal, todos eleitos democraticamente. E votam, vamos imaginar, 2/3 entendem que há fumaça, que há indícios. A Câmara não vai adentrar no mérito, mas há elementos convincentes que permitem a Câmara se convencer, por maioria qualificada, que o processo deve continuar no Senado. Os Senados, 81 senadores eleitos diretamente, entendem por 2/3 que há de se ter condenação. Veja o complicador aí. Tá, mas vamos pegar um outro se complicador. Se o Supremo valida tudo isso. Vamos pegar um outro complicador. No mérito. O Supremo, eles vão ter que ver todas as implicações políticas desses atos. Se a Câmara vota e a presidente é afastada por 180 dias, você tem um fato consumado aí. Mas pelo Supremo, é isso que eu estou dizendo. Eu entendo que a Constituição até diz isso. Eu defendo, sempre defendi nas minhas aulas. Agora, o Supremo, quando julgou no passado, não entendeu assim. O Supremo entendeu que se a Câmara votar, a presidente não está automaticamente afastada por 180 dias. Por quê? Foi uma visão cautelosa do Supremo? Na minha opinião, entre nós aí, pragmaticamente, para evitar esta consequência drástica, tá. O Supremo teve cuidado e disse, não, não é bem assim. Eu não reli a jurisprudência do caso Collor, mas o argumento foi, no caso Collor, coube ao Senado, como a decisão é tão dramática, avalizar a admissibilidade pela Câmara. Então, se a Câmara autorizar para que a presidente seja afastada por 180 dias, é necessário ainda a voz do Senado por maioria simples, endossando, instaurando. Se o Senado, então, disser, tudo bem, a Câmara autoriza, mas não nos obriga. Essa foi a interpretação do Supremo. Autoriza, mas não nos obriga. Portanto, vamos votar por maioria simples, nós vamos instaurar o processo. Ela pode, a presidente pode ser condenada ou absolvida. É, então, essa maioria simples do Senado, que no fundo vai decidir, vai ser decisiva, na minha opinião. Daí você vai ter uma presidente já enfraquecida, com 180 dias, com uma faca no pescoço. Exato. No fundo, não é? Agora, o que os jornais dizem também, ao menos o El País dizia ontem, hoje, na verdade, acho que tem, é tão intensa a agenda, é que cada vez mais ganha voz a saída das eleições, que demandariam a renúncia prévia da presidente, do vice, que, pelo menos nessa matéria, que não teria contado, quando houve essa alternativa, não teria contado com vamos dizer, o rechaço imediato da presidente. Não, mas o Renan, a proposta que ele faz é um pouco a saída parlamentarista de eleições gerais. Exato. Da Câmara e Senado. E está submetido no Supremo. Essa questão, porque nós votamos em 93, eu votei, você votou, e a população escolheu o presidencialismo, não o parlamentarismo. Então, a questão jurídica, mais uma vez, a supremocracia, no fundo, o Supremo hoje é o poder agigantado. Eu dizia até, quer dizer, nós na América Latina que saímos de regimes ditatoriais, prosseguimos a regimes hiperpresidencialistas, hoje nós temos uma outra paisagem. Eu acho que hoje o hiperpresidencialismo hoje passa por um teste. E outras instituições estão ali. É, o problema é que, digamos, até com as redes sociais, com essa crise da democracia representativa no mundo inteiro, o presidencialismo ficou refém hoje de corporações públicas, TCU, Ministério Público. Exato. Então, é uma outra institucionalidade. Eu acho que a gente está vivendo hoje o desafio de fortalecimento da institucionalidade democrática com dificuldades, com tensões. Né? Eu vejo, quer dizer, ainda que haja excessos, seria inimaginável um quadro como hoje, quer dizer, foi até o motivo do meu artigo da semana passada, quando você vê o poderio econômico e político ali no rule of law, por vezes no unrule of law, mas pela primeira vez são poderes hoje em que a legalidade passa a tocar esses poderes. Porque até então, qual foi o primeiro deputado preso? Tardou, eu acompanhava esses casos. Mas não dá para pegar, do ponto de vista dessa nova... E aí tem um preteiro supremo, mas você tem claramente um pacto aí, onde entram grupos de mídia, que tem peso muito excessivo na formação da opinião pública, partidos políticos que foram poupados aí, no caso do Aécio, atípico. Sem dúvida. Então, até que ponto, Guido, que não é um... E um partido, o PT, que tentou entrar para a elite e não conseguiu. Exato. Até que ponto que não é um pacto de elites também? O que eu defendo aí é a não seletividade. Então, sou favorável à Lava Jato? Sou, mas sem seletividade. E eu creio que ela tem que chegar até o fim. Ela tem que ir até o fim e, tal como alcançou PT, PP, que vá até o fim. Quer dizer, eu acho que o teste da Lava Jato, a sua credibilidade está na não seletividade. Mas esse é um ponto fundamental. Vamos pegar um pouco. As implicações econômicas. Não teria jeito dela avançar sem provocar o desmoronamento setorial, a escandalização, o discurso do ódio? Não teria, você acha que não conseguiria se fosse seguir os caminhos convencionais? Eu creio que nós estamos desvendando outros caminhos. Os meus amigos, não é a minha área, que atuam na área do crime, que são advogados criminalistas, dizem, nós estamos reaprendendo, porque nunca fizemos isso. Delação premiada, a lei é recente. A nossa cabeça, a nossa racionalidade era outra. Era defender uma pena menor, um regime mais brando, ou dizer da inocência, atenuar a responsabilização criminal, e nunca foi dizer, vamos dizer a verdade e ganhar um prêmio. E essa verdade, à luz da teoria dos jogos, ela tem que chegar na hora certa, há toda uma estratégia, porque quem fala por último, muito já foi dito. É o caso do Odebrecht hoje. Está sendo difícil chegar à delação premiada dele. Por quê? Ele chegou por fim, e o que ele falar tem que importar, tem que trazer então, algo muito... Mas vamos pegar, quem que é o juiz da delação premiada? São procuradores lá de Curitiba, um juiz e um delegado que tem claramente um alinhamento político também. E o que a gente percebe é o seguinte, os corruptores fazem a delação, parece que o objetivo é pegar os corrompidos, os políticos. Então, esse viés de você não ter... Porque, em geral, você tem o Ministério Público controlando a Polícia Federal, o juiz... Quando você tem um alinhamento político, ideológico, está nítido nos discursos deles, você não... Digamos, a delação não se transforma numa arma política? Mas eu vejo, há excessos, há excessos. Eu tive o prazer de participar da banca de doutorado do juiz Moro, na Federal do Paraná, 10 anos atrás. O tema era democracia e jurisdição constitucional. E o mestrado dele, eu não participei, foi sobre lavagem de dinheiro. Já uma pessoa extremamente competente. Houve excessos? Houve. E até o pedido de desculpas dele, a posteriori... Foi o pedido de desculpa? Foi. Ele pediu desculpas. A declaração... Mas não admitiu que estava errado. É, mas eu, pelo menos, li como intérprete ali que havia uma meia-culpa. E o Supremo deu o tom. Quer dizer, a própria lei, na minha opinião, é possível a escuta telefônica? Sim, a Constituição autoriza nos termos da lei para persecução criminal para os fins do processo penal. E não para escancarar. Até há, eu lia recentemente um jurista do Max Planck Institute, isso é crime, quer dizer, você vazar, não é? Então, o escrutínio público não tem guarida legal. A escuta é cabível? É cabível. Agora, como se fala, a abertura, não é? O vazamento é cabível? Não é cabível. E o julgamento imediato? É, exato. E daí, o que que teve? Vazamento, o julgamento imediato, que nós dissemos há pouco. Havia informações importantes, poderia até existir, mas outras tão pessoais. O diálogo entre o ex-presidente Lula e o prefeito do Rio de Janeiro, ainda que tenha sido caricato, qual é a relevância, qual é a pertinência, ficava indagando. Então, realmente, houve excessos, houve. E aí eu acho que, felizmente, o Supremo deu a mensagem que poderia colocar em risco a própria operação. Então, cuidado, acho que o combate à corrupção é fundamental, é fundamental. Agora, eu pessoalmente entendo que é fundamental no pilar da prevenção, da repressão, mas com total respeito... É só um telão de vontade. Belo aviso. Alô? Alô? É? Tá legal. É só um fica à vontade, fica à vontade. Vamos continuar. Mas é complexo, a gente não tem, assim, a gente que está na área tem mais perguntas que respostas, tem tantas tensões. Perdi, né? Porque você vê mesmo, né? Acho que é a ideia que assim, ele cutucou, né? A questão é complicado o Supremo entrar no mérito do impeachment. Faz o resgate no processo. Quem é três deputados envolvidos? A comissão diz que é político. Vai para o Senado. Você imagina passar tudo isso? 600 pessoas eleitas, os seus juízes, os seus ex-comais, Supremo, o Senado condena, o Supremo diz: não, tudo está errado. Veja a tensão institucional. Por isso que é muito importante cada um ter seu papel. Você já pensou? Por maioria, o Supremo tem 11 ministros. 6 pessoas dizem não. O que vocês fizeram? 513 deputados? O que vocês fizeram? 81 senadores. Por isso que eu sou recatada. Acho que o Supremo tem que. Está bem exato, mas tinha um momento agora também no interior. Eu acho interessante esse negócio sobre a democracia, muita coisa está chegando à mão do Supremo, e eu percebo isso em várias pautas que eu não vi. Está nas mãos do Bolsonaro. Pois é, mas sabe qual é o lance? Eu vou falar isso que eu esqueci, acho que eu esqueci de falar. Tá bom, tem duas então. Coisas que eu quero falar. Essa história da tensão institucional. Outro também. Tá, uma questão da. Eu acho que é importante. Eu esqueci de falar uma coisa importante no ativismo. Mas não faz mal. A história da corrupção que a gente estava falando, né? Só queria fechar esse assunto, que eu acho que é importante. No que eu comentava. É que eu sou fundamental, acho que não há democracia sem um combate eficaz à corrupção. Mas também não há democracia se os fins justificam os meios. Então, na democracia, os meios sempre importam. Tá? A Constituição prevê toda uma série de direitos, garantias, limites ao abuso, quer dizer, não só ao abuso do poder, mas ao abuso daquele que controla o poder. Então, eu creio que os meios democráticos são mais lentos, é o preço. Né? Assim, às vezes a celeridade acaba aviltando direitos e garantias. Então, eu penso que é fundamental que nós tenhamos a cautela, a serenidade de combatermos a corrupção, tecendo isso tudo cuidadoso. Acho que tínhamos que avaliar cargo em comissão no Brasil. Quer dizer, há estudos e estudos da Transparência Internacional que mostram, até no estudo de países, no exame comparativo, o número ainda muito elevado. Nós sabemos que ali tem uma politicidade. É claro que deve existir cargos em comissão, sim, mas número limitado. Que aí vem a politicidade. Então, tem meios ali. A questão que ficou óbvia com a lista dos 300 do Odebrecht, claro, há doações legais e ilegais, nós não sabemos discernir o que é que, mas nós sabemos que no Brasil o poderio econômico toca o poderio político, sim, banca, e there is no such a thing as a free lunch, ou seja, há um retorno. Então, vamos repensar o financiamento das campanhas. Então, tem tantas portas pelas quais a corrupção pode adentrar. Então, isso que eu queria ver com você, até na entrevista que nós fizemos aí com o ministro Eugênio Aragão, ele falava dessa visão excessivamente penalista em cima da corrupção. Você tem diversas formas de combater a corrupção, e se der um enfoque meramente penalista, você cria um estado de exceção, porque você não vai conseguir acabar com a corrupção. Exato. Acho que meios preventivos, quer dizer, a cultura do respeito à coisa pública. Transparência, né? Transparência, porque veja, mesmo na Itália, o que se viu da Operação Mãos Limpas, uma das críticas, é que, na verdade, o que fracassou nela foi que ela cessou a sua descontinuidade. Mas aí que está o negócio, vamos pegar aqui. E só outro ponto que eu queria muito dizer nessa entrevista, e que eu escrevi também. O que eu acho que é muito importante numa democracia são as instituições. Tem podridão no parlamento? Tem podridão no parlamento. Em grande parte, lamento, mas nós temos que salvaguardar o parlamento. Então, o que me assusta hoje, sobremaneira, é quando há um guarda-chuva tão grande, movimento pró-impeachment e tudo mais, que você tem um do lado defendendo a volta dos militares, o outro defendendo o Bolsonaro. Quer dizer, é muito importante aprender com a drástica experiência do berlusconismo. Porque o berlusconismo, pelo menos recebi outro dia uma professora da Itália, que a tese dela era sobre berlusconismo. E o que ela me ensinou foi, olha, no fundo a tal instituição está podre, ela também... E há um líder ali, limpo, carismático, que pode conversar com a população sem qualquer ruído institucional. Vamos depositar todas as nossas esperanças. E a América Latina, com a tradição caudilista que tem, então eu creio que há muitos alertas. A situação é muito complexa, muita fumaça, mas, primeiro, as instituições têm que ser fortalecidas. O diálogo tem que ser fortalecido. Mas vamos pegar um aspecto aí. E o pluralismo também, isso é um ponto fundamental. Vamos pegar um aspecto aí que está ligado às chamadas externalidades aí da Lava Jato. Um dos pontos centrais da Lava Jato, consta naquele trabalho de 2004 do Sérgio Moro, é o amplo vazamento e a ampla divulgação. E pega uma imprensa que tem uma posição política nítida. E não, a gente comentava um pouquinho antes, você comentava esse negócio do discurso de ódio aí, até das crianças. Isso aí é decorrência direta de você ficar 2 anos, 3 anos aí, como se tudo fosse podre, tudo fosse corrupção. Qualquer denúncia antes de ser avaliada já joga na mídia. E esses aspectos da publicidade não são nocivos? Pelo são absolutamente nocivos. Absolutamente nocivos. Assim, me preocupa extremamente o radicalismo, esse Brasil tão polarizado e o discurso do ódio em todas as feições. E houve a futebolitização da política, se existe isso. Ou é Fla ou é Flu, ou tá com a camisa vermelha, ou tá com a camisa... Eu li uma matéria de um menino que estava com a camisa da Suíça, vermelha, com a blusinha branca, e quase foi linchado na aula de inglês. Eu tenho vergonha de um país que tenho vergonha. Quer dizer, tanto nós criticamos, né, a Europa, tudo bem que abre as portas a alguns países para os refugiados, e você vê os partidos xenófobos, de extrema-direita, se unindo e... Não é? A gente critica o discurso de ódio lá, eu fico pasma com o discurso do ódio, com a intensidade que ele chega às redes sociais, às famílias, às escolas, às ruas, aos ambientes todos, ou está comigo ou é meu inimigo. A catalisação da mídia não tem responsabilidade nenhuma? Tem, tem. Eu creio que a mídia aí tem que assumir o seu papel, a sua responsabilidade, porque o que me incomoda é nós criarmos uma geração aí. Aprendemos tanto com a ditadura, eu creio, quer dizer, uma das lições foi o pluralismo político, a importância do diálogo, o não recurso à violência, não é? A tolerância, a paz, o respeito. E essas gerações, por vezes, criançada de 8, 9 anos, eu odeio, mata fulano, fora! E mesmo essa expressão, fora, é algo que me causa grande indigestão. Eu acho que é algo perverso ao ambiente democrático. A falta de punição aos crimes da ditadura não ajudaram a criar essa impunidade? Claro, eu creio que também, quer dizer, como é que hoje, não é, há todo um, vamos dizer, alguns que se colocam com uma superioridade moral. Veja, se nós avaliamos quem julga quem nessa história, quem julga quem? Qual é a autoridade moral do Cunha para se colocar líder nesse processo? Qual é a autoridade moral do Renan Calheiros para se colocar líder? Quem tem autoridade moral ali? Então, não é o primeiro ponto. É, e, veja, eu sempre escrevi e defendo que nós temos um continuismo autoritário numa paisagem democrática. Para mim, não cabe, dói a indiferença ao arbítrio, da tortura, das execuções sumárias, desaparecimentos forçados. Isso era um papel do Oscar Helena e outros aí na denúncia dos crimes de maio de 2006. Exato. Que é uma mancha na história de São Paulo. Aí, exato. Né? E é um continuismo, quer dizer, aí vem a questão das reformas institucionais. E também uma palavrinha sobre o Supremo. Eu penso muito importante, seria muito importante reavaliar o papel do Supremo. No campo do ativismo, eu, pelo menos, sou favorável à concretização de direitos fundamentais. E se esse é o ativismo emancipatório, eu defendo, acho que não causa estabilidade, porque o que está sendo feito é a implementação da Constituição. E o judiciário tem um papel crucial na proteção das minorias. Muitas vezes há conjunturas majoritárias desfavoráveis e o judiciário é capaz de fazer com que os direitos triunfem. Agora, o Supremo, não sei se você se recorda da entrevista do ministro Lewandowski, quando o início do Mensalão, antes de ser julgado, ele diz assim, olha, falou a Folha de São Paulo. Infelizmente, é previsível o resultado. O resultado é a prescrição. E como o caso caiu no colo do ministro Joaquim Barbosa, que tinha toda a experiência no MP e tudo mais, que veio pelo Ministério Público, houve uma decisão no dizer do Marco Aurélio, ministro Marco Aurélio, o Supremo se transformou num tribunal de causa única. E o Supremo ficou meses, não é, até com audiência e tudo mais, televisionadas, investigando, aliás, julgando o Mensalão. E só por isso não prescreveu. Então, onde eu quero chegar? Eu acho que é muito importante reavaliar o artigo 102 da Constituição, que prevê uma ampla competência do STF para que o Supremo seja a corte constitucional. Tá. Ponto. E não se transforme num juízo ali de instrução penal, quer dizer, não é vocacionado. Eu creio que mandato para o ministro Supremo seria muito importante para garantir a independência, a questão da competência, a questão da nomeação. Nós nos viramos no modelo norte-americano, mas parece muito mais desejável não monopolizar no presidente o papel de indicar, mas que houvesse, por exemplo, que viesse uma parte do presidente, uma parte do Congresso, uma parte do judiciário. Então, repensar as nossas instituições. Você acha que os direitos fundamentais estão, os direitos humanos, de uma maneira geral, com essa maré conservadora, estão ameaçados? Absolutamente. Eu, como uma militante estudiosa desse tema, professora desse tema, eu digo, nós nunca tivemos uma agenda tão defensiva. É um não à redução da maioridade penal. É um não à mudança do estatuto do armamento. É um não a retrocesso no que se refere a direitos sexuais e reprodutivos. Então, há tantos nãos, é o não ao estatuto da família, é o não ao estatuto do nascituro. Então, nós estamos numa posição defensiva. Por quê? Porque hoje nós sabemos, o parlamento que nós temos aí, infelizmente, estatísticas comprovam, é o mais conservador das últimas décadas. Empoderadas foram as bancadas BBB, Bíblia, Bala e Boi, e no fundo nós ficamos ali nessa situação. E é por isso que eu vejo ali, por exemplo, eu escrevi recentemente um artigo que o tema era Zika e a voz das mulheres, endossando a posição de alguns juristas que entendem que, no caso da Zika, no caso de uma mulher grávida, infectada por falência de políticas públicas, por omissão de políticas públicas, inclusive reconhecidas, que ela tem o direito de prosseguir ou não na gravidez, posso no pegar caso de microcefalia. Posso pôr uma confusãozinha aí? Da... Vamos lá. Pessoal de direitos humanos, você é muito ligado aí. Pessoal da educação inclusiva. Uhum. Pessoal que tem uma posição a favor da inclusão de pessoas com deficiência na rede. Muitos deles viram nessa possibilidade uma visão de eugenia e de considerar criança... Exato. Não, claro, complexo. Acho que todo cuidado é complexo. Mas eu, como mulher e como mãe, eu realmente acho indefensável que uma mulher que poste no seu ventre uma criança com microcefalia e que não tenha condições, porque muitas ali, e que se entender por interromper aquela gravidez, que ela pare na cadeia. Quer dizer, essa é a resposta que o direito nos dá. É cadeia, é crime. Quer dizer, isso é hipocrisia. Isso realmente me deixa perplexa. Então, que a mulher tenha a voz, tenha a liberdade de. Se quiser prosseguir, fantástico. E que o Estado possa apoiá-lo. Até, como defensor de direitos humanos, claro que eu defendo a inclusão. E o Brasil é signatário da Convenção da ONU para as pessoas com deficiência, para os seus direitos. Tem que assegurar a inclusão, a autonomia, a dignidade, respeito, tudo mais. Claro. Agora, para a mulher que entender que o peso, que as condições em que ela se... A dor, o sofrimento é tamanho, porque também há, eu não sou especialista, mas há graus de microcefalia. E o fato é, até lia recentemente na imprensa uma moça, disse, olha, eu sou jornalista, sofri microcefalia, mas a minha família me oportunizou 11 cirurgias cerebrais. 11. É. Minha pergunta é, se você pegar o mapa, infelizmente o mosquito escolheu a geografia mais sensitiva do mundo no que se refere ao aborto para aterrissar, que é a América Latina. E a região mais pobre, Nordeste. Essas mulheres não têm noção, muitas vezes, de acesso, de educação. Então, eu tenho essa visão. Deixa eu pegar o seu lado de direito internacional. Uhum. Quer dizer, tem as cortes internacionais, em cima dos crimes contra a humanidade, uhum. tudo, inclusão, tudo, direitos humanos, aí, que permitiram grandes avanços. Mas você tem a chamada cooperação internacional e esse fato dos Estados Unidos quererem ser... centro aí de julgamento de crimes, inclusive processando a própria Petrobras aqui, uhum. o Ministério Público aqui levando informações para lá. Uhum. Nessa questão do direito comercial, essa internacionalização do direito não permite, digamos, estratégias geopolíticas de países mais avançados? Eu entendo que sempre há um elemento de politicidade. No direito internacional e no direito constitucional, a política e o direito andam juntos, são duas faces da mesma moeda. Na área de direitos humanos, eu pessoalmente sou uma defensora das cortes. É fantástico, né? Por quê? Porque as cortes, na minha opinião, são um espaço, uma arena com maior grau de imparcialidade para permitir, como a gente diz no direito, que a força do direito prevaleça em detrimento do direito da força. E eu pessoalmente defendo multilateralismo, ou seja, o jogo ali com as regras claras, né, e os estados ratificando e tudo mais. E os Estados Unidos, mesmo com a gestão Obama, eu que tinha tanto, e sou admiradora do Obama, mas fiquei com uma grande frustração porque imaginava que o protagonismo no campo do multilateralismo na área de direitos humanos e outros fosse muito mais intenso. Então, sem dúvida, na área comercial, quantas vezes nós temos episódios, inclusive na Organização Mundial do Comércio, em que países ricos se unem, por exemplo, à indústria farmacêutica. E é interessante, aí é um outro jogo de poder. Muitas vezes os movimentos sociais se unem ao chamado Global South, aos países aí do Global South, que se veem numa posição geopolítica mais vulnerável. Por exemplo, quando o Ministério Público vem com informações lá dos Estados Unidos sobre eletronuclear, que é um campo de competição. Uhum. Quando o Departamento de Justiça começa a alimentar com informações... Uhum. sobre o trabalho diplomático do Lula no México ou na África. Será que não está faltando uma reflexão no meio jurídico aí sobre os limites dessa cooperação internacional e sobre o conceito de interesse nacional, independentemente da punição que se busca? Sem dúvida. Eu acho que aí, quando há relações bilaterais, porque uma engenharia institucional no campo internacional é das organizações internacionais, ONU, OEA, OIT, aí você tem regras claras, multilateralistas, você tem as instituições umbrellas, quer dizer, que abraçam e tem metas, e tem uma institucionalidade, que é mais clara, por vezes até com cortes, como a Corte Europeia, Interamericana de Direitos Humanos, etc. No campo das relações bilaterais, o elemento de politicidade, na minha opinião, é sempre maior. E acho que você tem toda a razão. A necessidade de ter uma reflexão, de avaliar que jogo é esse. É um jogo politizado, aí no sentido negativo, quer dizer, que há interesses político-ideológicos maiores, que meramente, claro, econômicos. Então, acho que falta o monitoramento. É, essa é uma esfera, eu acho que hoje nós temos até, mas não havia, na minha época, quando eu me formei, não havia nem escolas de relações internacionais. Quer dizer, hoje nós temos toda uma institucionalidade no campo das escolas, uma massa e crítica que começa a ser gerada. Né? Uma última questão, essa questão do acordo nacional. Como é que você vê com essa polarização? Quem pode ser o agente aí, ou os agentes dessa tentativa de um acordo nacional? Pois é, estava refletindo tanto, coincidentemente, hoje. Quer dizer, é importante imaginar uma mediação, uma escuta ativa. Eu acho que ainda os ânimos estão tão acirrados de um lado e de outro. E é claro que nós entendemos que é pelo diálogo, pela ponte, por uma escuta ativa que seria possível essa agenda. Hoje, acho que mais do que nunca, com sinceridade, com a crise multifacetada, ética, econômica, política, e uma alimentando a outra, quer dizer, uma retroalimentação, quebra de confiança, seria o momento de resgatar o equilíbrio, a serenidade, a lucidez, para pensar o Brasil num campo até suprapartidário, quais são os grandes nós, identificar e diagnosticar uma agenda prioritária, os grandes debates, as grandes fraturas. E eu aqui fico devendo a resposta, quem poderia? Talvez a mídia aí... Ah, não tem jeito aí, não. Não, eu tô dizendo, não a mídia aí majoritária. Acho que as universidades têm um papel a cumprir. As universidades têm um papel a cumprir nesse ponto. O meio jurídico, como é que é? O racha é do mesmo jeito que o resto da sociedade? O racha é da mesma maneira. Agora, o que eu posso dizer a você é engraçado. Tem algumas escolas jurídicas. Então, por exemplo, se você vai em alguns estados, uma escola é mais, tem mais professores que assinam o movimento isso, o movimento aquilo. Então, há um movimento que eu acho que fratura. Mesmo agora, ontem, meu querido amigo Antony Pereira, que é brasilianista, eu lia a própria entidade que ele representa, também houve um racha nos brasilianistas, que tinha que assinar um tal documento que veio preparado. Então, o que nós vemos é essa fratura. É o momento de juntar, eu acho, e de superar essa fratura com um diálogo republicano, com uma pauta construtiva, com sensatez, lucidez, equilíbrio, acho que é isso que falta, e respeito ao pluralismo político. Acho que esse é o nosso, não é? É a nossa aposta, a nossa esperança. Muito bom. Você acha que deu? Tá ótimo, okay. Ótimo, então, ótimo. Tá bom, ótimo. Conta comigo, viu? Sou sua fã, sou fã do seu trabalho, viu? Muito bom. Muito legal. Mas hoje em dia, essa radicalização é... Nessa radicalização, Luiz, olha... Eu nunca vi nada parecido. Eu vi.